Money Life, Fred Mescal, original do Brasil. Transar comigo é tão incrível que o meu inimigo quer fuder comigo. Fode comigo, não fode comigo. Tudo playboy fake pagando de bandido. Transar comigo é tão incrível que o meu inimigo quer fuder comigo. Fode comigo, não fode comigo. Tudo playboy fake pagando de bandido. Livre para ser, tu prefere ser. Sem proceder, ideia é essa, eu já falei pra você. Não adianta se crescer querendo ser o que você nunca vai ser. Não tem dote, só malote pra bancar esse prazer. Pode tentar sorte, mas não se envolve. Não segura a glote, leva qualquer lote. Respeito se não tem, nunca vai ter. Não é a malandragem, é muito mais do que querer. Pensa que é gangsta, eu acho que você não é não. Desculpa, desbancha, mas tu tá de pagação. Não é chefe nem ladrão, tá perdido no mundão. No mundão, no mundão. Fode comigo, não fode comigo. Fode comigo, não fode comigo. Fode comigo, não fode comigo. Tudo playboy fake pagando de bandido. Dinheiro na mão, cueca no chão. Assumo a posição, chefe. Homens pervertidos, onde eles estão? Não me envolvo com mulher, ok? Gato, me faça um oral. Deixe de lado a moral. Na moral, namora vacilão. Não combina com o meu visual. Eu que tô portando placo. Não quero um homem fraco. Deixei ele viciado. Foda-se o patriarcado. Tudo de novo, nada de novo. Laita no jogo, vai tacar fogo. Pra mim é pouco. Leoa feroz, eu vim de osso. Não mete o louco. Transa comigo é tão incrível que o meu inimigo quer fuder comigo. Fode comigo, não fode comigo. Tudo playboy fake pagando de bandido. Transa comigo é tão incrível que o meu inimigo quer fuder comigo. Fode comigo, não fode comigo. Tudo playboy fake pagando de bandido.